se apaixone não, porque meu coração quer nem saber, tá nem aí. Tá nem aí, a minha vida é festa. Vem devagar porque meu lance é curtir.